esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como se fue esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Tudo de bom, o que a vida contém.

tocar a concertina, dançar o solidó. Juntaram-se dois à esquina, tocar a concertina, dançar o solidó. Chega de sorriso gingão e no guião traz a vergonha no bolso. Se a coragem fosse uma condição, ele era o chefe da patrulha ladrão. Ela não sonha, não quer sequer sonhar. Ele tem um segredo para contar. Ela hesita sempre a desconfiar. Ele acredita, isto vai dar que falar. O que será que ele tanto lhe quer? Se quiser, mas não quer, de onde vai, quem é? Se é cigano, só se for adorado, esse que tem cantado, será que é ou não é? Eu vim para roubar o teu coração, mas quem roubou o meu foi a paixão. Dizem que ladrão que rouba ladrão tem direito a 100 anos de perdão. Se o teu bom Deus me vai perdoar, diz que 100 anos hei de te amar. E quem sabe um dia acreditar que foi ele quem nos fez encontrar. O que será que ele tanto me quer? Se quiser, mas não quer, de onde veio, quem é? Se é cigano, só se for adorado, esse que tem cantado, será que eu não? Se é cigano, só se for adorado, esse que tem cantado, será que eu não é? Se é cigano, só se for adorado, esse que tem cantado, será que eu não é? C'est l'heure du Flash Info. O destaque do Lusojornal esta semana é o pedido do Conselheiro das Comunidades Portuguesas eleito na área consular de Bordeaux e de Toulouse, António Capela, que pede um técnico de serviço social para o vice-consulado de Portugal em Toulouse. António Capela escreveu ao Ministro dos Negócios Estrangeiros e aguarda ainda uma resposta. Evidentemente, a pandemia do Covid-19 domina quase todas as notícias do Lusojornal. O embaixador de Portugal na Unesco, António Sampaio da Nova, diz que as instituições em Portugal têm reagido bem face à pandemia. O Balcão do Imigrante, um projeto da empresa Parcial Finance, oferece serviços aos profissionais de saúde portugueses residentes no estrangeiro. E o Instituto Camões, em colaboração com a Universidade Aberta, criou formações adaptadas para o ensino à distância, que são direcionadas agora aos professores de português no estrangeiro. Neste momento em que particularmente não há atividades culturais, desportivas e sociais, a cantora Sónia Flávia lançou um novo álbum, mas está agora impedida de o promover. A cantora Peggy adiou o lançamento do seu novo álbum. O cantor Gi Rodrigues também queria lançar 2 novos temas antes de julho, mas a situação não é propícia. E o rapper Cirando não hesitou e lançou mesmo o seu single intitulado Saudade, em que tem a colaboração da cantora Peggy Araújo. Quem também não hesitou foi Lúcia de Carvalho. A artista franco-angolana residente em Estrasburgo lançou um documentário sobre a procura das suas raízes. Decidiu agora disponibilizar o filme durante 15 dias gratuitamente. O filme chama-se Cozola e foi realizado por Hugo Bachelet. O jornalista desportivo Nicolas Villas, com vários programas na televisão francesa, lançou também esta semana um livro em francês sobre o treinador José Mourinho. E por falar em televisão, a cantora portuguesa Ana, que participou no programa The Voice em França, foi eliminada esta semana, antes de chegar às meias finais do concurso. Ana deixou, no entanto, uma forte opinião positiva junto do júri e do público. Lembro que o Lusojornal é gratuito e pode ser lido em www.lusojornal.com. Ai, se eu pudesse, se me dissesses que eu podia ser criança só mais uma vez, fazer castelos de areia e legos, super-heróis eram os meus alter egos. Fazia as malas, voltava às aulas. Dona Mariana, onde é que anda? Voltar à escola, jogar à bola. Ah, se eu pudesse ser criança só mais uma vez. Três mosqueteiros e o d'Artacão, fins de semana coladinhos à televisão. VHS e uns amigos meus, na lutação escutada, o salto ao arranha-céus. Mas se eu pudesse para lá voltar, só por um dia o que vem me buscar. Voltar à escola, jogar à bola, e o Paulo fude nas caricas da Coca-Cola. Onde é que está o Aladim? O que eu não dava para ter um gênio só para mim? Ter um desejo só por um dia, pedir à vida para voltar à casa de partida. Olha o Berlinde, lançou o peão, no quarto escuro dizia que não. Batia o pé, eu insistia, um beijo meu era coisa que não queria. Proletar, quero oito, vais-me apanhar, já estou no coito. Voltar à escola, jogar à bola. Ai, se eu pudesse ser criança só mais uma vez. Onde é que está o Aladim? O que eu não dava para ter um gênio só para mim? Ter um desejo só por um dia, pedir à vida para voltar à casa de partida. Das minhas disquetes, ainda sou do tempo dos jogos em cassetes. Uma cassete, o que é? Pergunta ao Reinaldo do Paradise Café. Onde é que está o Aladim? O que eu não dava para ter um gênio só para mim? Ter um desejo só por um dia, que eu perdi a vida para voltar à casa de partida. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Desta vez não vai falhar. Mas quando cheguei à multidão, tinha tanta animação, e o moreno não o vi. Será que não veio ou já está noutros braços a bailar? E então pensei para mim: tá bonito, este baile tá bonito, mas não vejo o moreninho.

aquecendo, teu corpo mexendo, subindo e baixando. Minha mente está vazia, não aguento mais. Faire le plein de tubes, vous êtes sur la bonne radio. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. De tanto correr pela vida sem rumo, esqueci-me que na vida se vive um momento. De tanto querer ser em tudo o primeiro, esqueci-me de viver os detalhes pequenos. À force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro portant les projecteurs comme une croix dans le dos, j'esquisse-me de vivre. J'ai oublié de vivre. De tanto cantar ao amor e à vida, eu fiquei sem amor uma noite de um dia. De tanto brincar com o que eu mais queria, eu perdi sem querer o melhor que eu tinha. À força de changer a couleur de ma peau, ma voix portant les cris qui viennent du ghetto, à force d'être indien, ex-angel ou bohème, l'amour dans une main et dans l'autre la haine. J'esquisse-me de viver. J'ai oublié de vivre. À force de briser dans mes mains des guitares, sur des scènes violentes ou des lumières bizarres, à force d'oublier qu'il y a la société m'arrachant du sommeil pour me faire chanter. À force de courir sur les routes du monde pour les yeux d'une brune ou le corps d'une blonde, le violent admirable, j'esquisse-me de vivre. J'ai oublié de vivre. J'esquisse-me de vivre. J'ai faz tanto tempo que

dá voltas e voltas na volta redonda de um beijo profundo. Eu não sei. Sei o que me aconteceu. Foi feitiço. O que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu? Eu não sei o que me aconteceu. Foi feitiço. O que é que me deu para gostar tanto assim alguém como tu? Eu não sei o que me aconteceu. Foi feitiço. O que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu? Como tu? E manter as tradições para o povo se animar. Há festas e rumorias, vamos lá com alegria para a festa passear. Alegrar os corações e manter as tradições para o povo se animar. Sai há quem fale, sai há quem diga, sai há quem diga que a vida é boa. Já há quem fale, já há quem diga, quem manda aqui é a Lagoa. Já há quem fale, já há quem diga, já há quem viva uma vida boa. Já há quem fale, gosto ou não gosto, quem manda aqui é a Lagoa. E manter as tradições para o povo se animar. Há festas e rumorias, vamos lá com alegria para a festa passear. Alegrar os corações e manter as tradições para o povo se animar. Já há quem fale, já há quem pense, já há quem pense vir à Lagoa. Já há quem fale, já há quem sinta que para viver é na Lagoa. Já há quem fale, já há quem siga, já há quem fala, não fala à toa. Já há quem fuja, quem tenha medo, quem parte tudo é a Lagoa. Alegrar os corações e manter as tradições para o povo se animar. Há festas

nesse momento me amaste e levaste o meu coração. Não te censuro por aquilo que aconteceu. Só te quero a ti, minha deusa do amor. Só te quero a ti, minha deusa do amor. Quero. Se não estás, fico triste, desespero. Já tu sabes, let's go. Logo que te aproximaste, eu te olhei sem hesitação. Nesse momento me amaste e levaste o meu coração. Não te censuro por aquilo que aconteceu. Só te quero a ti, minha deusa do amor. Só te quero a ti, minha deusa do amor. A solidão para mim acabou e nunca mais ela me abandonou. Deusa do amor, a solidão para mim acabou e nunca mais ela me abandonou. Minha deusa do amor, só te quero a ti, minha deusa do amor. A solidão para mim acabou e nunca mais ela me abandonou. Minha deusa do amor, só te quero a ti, minha deusa do amor. Un petit creux? Le repas au boulot ou resto à la maison? Réservez vite chez Polo et Marie. Grâce au Drive, un air de restaurant reprend. De la brochette à la flincezigne en passant par la morue. Oui, c'est possible! Nous vous invitons à vous rendre sur notre page Facebook Polo et Marie pour consulter notre carte spéciale Drive. Et passez commande au 02 38 43 30 37. Au 02 38 43 30 37. Bon appétit! Carochinha com a sua vassourinha estava varrendo da sala para a cozinha. Que sorte teve essa linda carochinha, logo encontrou uma bela moedinha. Muito animada por só os gritos na casinha, quem quer casar com uma linda carochinha? A bicharada pôs-se logo em filinha para agradar à linda carochinha. Yo, yo, yo, vale carochinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Yo, yo, yo, vale carochinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Yo, yo, yo, vale carochinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Yo, yo, yo, vale carochinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Veio o cavalo, não serviu para casar, porque o cavalo só sabia relinchar. Veio o burrinho, mas não lhe soube agradar, porque o xerife só lhe sabia zurrar. Veio depois o cão, mas ela pô-lhe a andar, o cachorrinho só lhe sabia ladrar. Veio depois o porco, mal cheiroso e a fuçar, não lhe serviu, só lhe sabia roncar. Yo, yo, yo, vale carochinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Yo, yo, yo, vale carochinha bonita. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Yo, yo, yo, minha bonita, ia, ia, dançava na cozinha. Um ratão, mexão, engatatão e ternurento. E a carochinha aceitou-lhe o casamento. No dia do casamento, o João Ratão foi à cozinha, o grande cheirão. Muito arteiro, lateiro, grande lambão. Foi aos saltinhos, foi aos saltinhos para cima do fogão. Tão descuidado, pobre coitado, o João Ratão caiu de cabeça para dentro do caldeirão. O João Ratão, Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Talvez tu penses que acabou, mas não. Apenas um descanso eu dou ao meu coração. Talvez tu penses que eu falhei, vais ver que um dia para ti voltarei para te dizer que tu serás para sempre o meu mar e a vela serei eu, deslizando ao teu sabor. Serás para sempre o meu luar, minha estrela no céu, sempre comigo onde eu for. E se tu crois que c'est fini? Une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant sous le vent. Oui, je te pense que je mudei, mas não. Pensando os beijos que eu te dei no teu coração, ficando sem chave.

mas será que vai mudar? Será que terei na vida um amor que eu possa amar? Não tem cheiro nem tem cor. Não há quem goste de mim. Não há quem me tenha amor. Negra e dura. Sai de mim, ó solidão. Minha vida é tão escura. Sou Cristóvão Palheiro e estão a ouvir a Rádio Arc-en-Ciel em minha companhia. Chez elle d'inhabituel. Là, dans mes

merci pour tout le mal qu'on sait. À l'écoute, on revient juste après ça. Ora vivam! Já muitos de nós decidimos muitas vezes baixar os braços e considerar que há situações que não se conseguem superar. Já muitos de nós decidimos também abandonar quando toda a gente à nossa volta nos diz que não é possível. Mas também, já todos nós, ouvimos aquela frase motivadora que nos diz que querer é poder. E por vezes não percebemos muito bem o que isto quer dizer, mas a força do querer é efetivamente forte. E por que razão vos digo isto hoje? É por causa do Ministério Português da Justiça. Como sabem, claro que sabem, estamos numa situação de pandemia. E neste período surgem milhares de situações novas, situações que nós nem imaginamos. Porque estamos sempre a comentar as coisinhas que se passam à nossa porta e muitas vezes esquecemos as coisinhas que se passam à porta dos outros. Bom, mas esta é outra história. O facto é que os bebés que nascem agora deparam-se com uma dificuldade acrescida de serem registados no registro civil, porque os registros civis que existem em 48 hospitais portugueses estão atualmente encerrados. O Ministério da Justiça percebeu esta dificuldade e lançou mãos à obra. E em apenas 15 dias, repito isto porque me parece ser digno de registro, em apenas 15 dias, imaginou, testou e lançou uma plataforma de registro de nascimento pela internet. Já está a funcionar. O objetivo é criar condições de forma a que os pais não tenham que se deslocar à Conservatória do Registro Civil para registar o seu bebé. Quando vi o comunicado do Ministério da Justiça português, fiquei radiante. Se isto se aplica em Portugal, isto também se pode aplicar no estrangeiro, pensei eu. Mesmo assim, decidi apresentar uma pergunta ao Ministério da Justiça, enfim, só para ter a certeza de que não estava a dar uma informação errada. E sabem que mais? Até hoje não tenho resposta. É claro que a quem fez esta aplicação bastavam-lhe apenas algumas horas suplementares para adaptar aos portugueses residentes no estrangeiro, porque afinal o mais difícil já estava feito. Imaginem o que é um português de Limoges que é obrigado a deslocar-se a Tours ou a Paris para registar um filho. Imaginem um português de Rennes que tem que vir a Paris registar um bebé. Um de Dijon que vai a Lyon. Este serviço é, pois, de uma extrema importância para nós, portugueses residentes no estrangeiro. E passam a vida a dizer-nos que não é possível isto ou aquilo, e afinal, o Ministério da Justiça veio mesmo mostrar que quando se quer, é possível fazer coisas num prazo muito curto. Por isso, nós, os portugueses residentes no estrangeiro, ficamos então com a prova de que o querer é mesmo poder. Falta é mesmo querer. Mas esta é apenas a minha opinião. Quero destino que eu não caia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai, que tristeza esta minha alegria, ai, que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia, por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém. E lamentasse não ter mais nenhum lamento, talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada, na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe.

dias que andavas tão perdida. Mas nossa paixão não chegou ao fim, por isso não vou desistir. Não importa quem errou, o que passou, passou. Vamos deixar para trás o sofrimento e a dor. Já não importa quem errou, o que passou, passou. Vamos recomeçar nossa história de amor. Vezes te deixei sozinha, fico esta dor sempre em meu peito. Dizias que não querias mais ser minha, mas nossa paixão não chegou ao fim, por isso não vou desistir. Não importa quem errou, o que passou, passou. Vamos deixar para trás o sofrimento. Roseira, roseirinha, roseira do mundo. Quando penso em ti, volto a recordar quanto doeu tua partida. Nunca imaginei sem ti acordar. Eras tu meu céu, minha vida. Sei que te perdi, não sei que fazer. Talvez por ser eu o culpado, mas arde ainda em mim este meu querer de voltar a ter-te a meu lado. Se eu pudesse voltar passar.